agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa primeira emissão do programa Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, dia 8 de novembro do ano de 2010. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo para mais 30 minutos da nossa alma portuguesa. Ou melhor, 30 minutos por cada edição, porque são, no fundo, 60 minutos de alma portuguesa que dedicamos aqui na Rádio Antena Web, sempre a este nosso tesouro português. É para mim um prazer enorme estar consigo e, claro, juntos vivermos estes 30 minutos repletos do nosso fado. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Já sabe que são as duas portas de ligação sempre abertas para ti e para os teus pedidos. Indique-nos o fado que quer ouvir, o fadista e também a edição que prefere para passarmos o seu fado. Vamos dar início aos nossos fados de hoje com Carlos do Carmo, Insónia. Logo depois, Real, na voz de Cátia Guerreiro. E Ai Vida, na voz de Cristina Branco. São estas as três primeiras vozes do seu Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Rádio Antena Web. Sempre em português. Tão longas eram as noites do nosso amor fora de horas, divididas por abraços, repousadas nas demoras, repartidas por silêncios e pelo canto a deshoras. Noite escura e benfazeja, de neon e vagalumes, minha fraterna inimiga, como lua de dois gumes. Noite do último beijo, no dia da despedida. Ai, tristeza dos que acordam da noite no fim da vida. E assim te lembro, chorando como quem canta um verso preso no peito, mas liberto na garganta. E assim te vejo no meio desta cegueira, noite que ainda visitas o sonho da vida inteira. Noite do último beijo, no dia da despedida. Ai, tristeza dos que acordam da noite no fim da vida. E assim te lembro, chorando como quem canta um verso preso no peito, mas liberto na garganta. E assim te vejo no meio desta cegueira, noite que ainda visitas o sonho da vida inteira. acabou a raiar. Folhas e bandeiras já sem cor, tal qual aquele dia em que chegaste, tal ao Sr. Fado. Thank you.

embarcada, embora qualquer dos noivos tenha pouco a mais que nada. Vai ter a via, a festa que ele deseja. Irá toda a moraria ver o casório na igreja. Na moraria só fala do namorico. Ai, a via namora o Chico. As conversas são iguais. Ai, qualquer dia Deus queira que isto não mude, que a senhora da saúde vai ser pequena demais. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Da nossa primeira emissão de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Pois é, mas daqui a alguns instantes estamos de volta com mais música, ou melhor, com mais fado, porque às 19h30 estamos mesmo de volta para mais 30 minutos da nossa alma portuguesa. Já sabe que pode sempre enviar-nos os seus pedidos para www.radioantenaweb.info ou então para geral.radioantenaweb@gmail.com. É um prazer passar aqui aquele fado que lhe preenche a alma. Vamos terminar com Luta por Mim, Amor, na voz de Beatriz da Conceição, e fado A Estrela, na voz de António Pinto Basto. São estas as duas vozes que ficam para o fim da nossa emissão. Da minha parte é tudo por agora, mas às 19h30 estou de volta com mais uma edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Tudo bem? Já sabe, até já!